tentou, não resolveu. Antes que visse, eu te deixei para sempre. Eu sei que estou um pouco assim em assumir. Talvez eu volte atrás. Esse amor não chegue ao fim. Se Deus nos traz um por um, e não nega, não nega, não importa quem. Eu sei que quem erra, eu erro e errou também. No fim, merece uma chance. E 39 minutos. Sempre atual, sempre Paranaíba. ZYC 547. Gostosa de ouvir. Paranaíba FM. ZYC 547. Gostosa. Paranaíba FM 92,3, canal 222, Itumbiara, Goiás. 92,3, Paranaíba FM. Folia de ofertas Bretas, é o bloco da economia passando. Cupim bovino, R$ 29,99 o quilo. Filé de peito de frango, R$ 14,89 o quilo. Linguiça fricó, R$ 13,95 o quilo. Pino importado, aro 13 ou 14, 15 vezes de R$ 14,66 no cartão Bretas. Coca-Cola, 2 litros, R$ 9,49. Cerveja Antártica Original, 269 ml, R$ 2,99. Cerveja Brahma ou Budweiser, 269 ml, R$ 2,69. Cashback Clube Bretas, aproveite! Paranaíba FM. Oi, bom dia, 8h39 na Paranaíba. Daqui a um pouco tem as primeiras previsões dos astros pra você. Cada dia. Quem você pensa que é? Passado meu não dá pitaco, onde eu vou pôr o pé? Se não tá com saudade, se só tá com vontade de ver minha liberdade dando ré. tirava meu jeans com você por cima de mim. Na sua boca suja, eu prefiro ter fama de ruim. Cadê a mulherada pra cantar comigo aí? Mulher também gosta de mesa de bar, também toma porre, sai só pra pegar. Vira noite na rua, usa pessoas nuas. Sofrer por mim não é exclusividade sua. Mulher também gosta de mesa de bar, também toma porre, sai só pra pegar. Vira noite na rua, usa pessoas nuas. Da Laura diferente, né? Cê não mandava em mim, nem quando eu tirava meu jeans com você por cima de mim. Na sua boca suja, eu prefiro ter fama de ruim. Quem sabe canta aí, vai. Mulher também gosta de mesa de bar, toma porre, sai só pra pegar. Vira noite na rua, usa pessoas duas. Sofrer por mim não é exclusividade sua. Mulher também gosta de mesa de bar, também toma porre, sai só pra pegar. Vira noite na rua, usa pessoas duas. Viu, gente? Sofrer por mim não é exclusividade sua. O sucesso está aqui. Manhã Total. Você nem saiu direito e já tá fazendo errado. E eu nem perguntei nada, já chegou boato. E eu que nem sou de farra, mesmo assim fiquei tentado. Só que se eu ceder agora, no final vai fazer mal, é pro meu lado. Se eu beber vai dar saudade, se eu te ver vai dar ciúme. E o ciúme é traiçoeiro, a saudade é faca de dois gumes. Melhor eu ficar quieto em casa, com a porta fechada, coração imune. Oh, oh, oh. Cê acha que cê sai na frente, pegando esse tanto de gente, com essa postura imatura, tipo término de um adolescente. Pode soltando seus foguetes, comemora sua liberdade. Vai ver que por trás de cachaça, de farra, fumaça, tem sempre a saudade. Cê acha que cê sai na frente, pegando esse tanto de gente, com essa postura imatura, tipo término de um adolescente. Pode soltando seus foguetes, comemora sua liberdade. Vai ver que por trás de cachaça, de farra, fumaça, tem sempre a saudade. Beber vai dar saudade, se eu te ver vai dar ciúme. E o ciúme é traiçoeiro, a saudade é faca de dois gumes. Melhor eu ficar quieto em casa, com a porta fechada, coração imune. Oh, cê acha que cê sai na frente, pegando esse tanto de gente, com essa postura imatura, tipo término de um adolescente. Pode soltando seus foguetes, comemora sua liberdade. Vai ver que por trás de cachaça, de farra, fumaça, tem sempre a saudade. Cê acha que cê sai na frente, pegando esse tanto de gente, com essa postura imatura, tipo término de um adolescente. Pode soltando seus foguetes, comemora sua liberdade. Vai ver que por trás de cachaça, de farra, fumaça, tem sempre a saudade. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vai ver por trás de cachaça, de farra, fumaça, tem

shadows. My heart races. Dragon's eyes watch. God is breathing. Give me something to believe in. Is what I am seeing real, or is it just a sign? Is it all just virtual? Paranaíba, 8h52. Fala, Rio Negro, sou irmão! Nando Moreira, simbora! Ela gosta demais do chapeludo. Largou tudo pra vir morar aqui. Diz que eu sou o mais charmoso desse mundo. E que nem por um segundo pensa em largar de mim. A sombra do meu chapéu é um pedaço do céu. Ela quem falou, quando ela me viu traiado na estrada, tocando gado, se apaixonou. Mas pra namorar comigo botou vida lá no cinto e mudou de estilo. Bancária veio pro mato, comprou um bota e um sapato, jogou no lixo. Ela gosta demais do chapeludo. Largou tudo pra vir morar aqui. E a outra diz que eu sou o mais charmoso desse mundo. E que nem por um segundo pensa em largar de mim. Ô, Nando Moreno! Canta bonito, Rio Negro e Solimões. Essa moda é boa demais, senhor. A sombra do meu chapéu é um pedaço do céu. Ela quem falou, quando ela me viu traiado na estrada, tocando gado, se apaixonou. Mas pra namorar comigo botou fivela no cinto e mudou de estilo. Bancária veio pro mato, comprou bota e o sapato, jogou no lixo. Ela gosta demais do chapeludo. Largou tudo pra vir morar aqui. Diz que sou o mais charmoso desse mundo. E que nem por um segundo pensa em largar de mim. Ela gosta demais do chapeludo. É eu que ele. Largou tudo pra vir morar aqui. Vai explodir. Diz que eu sou o mais charmoso desse mundo. E que nem por um segundo pensa em largar de mim. Diz que eu sou o mais charmoso desse mundo. E que nem por um segundo pensa em largar de mim. Ela gosta demais do chapelu. Paranaíba, bom dia! Notícia, informação, informativo Olha, notícia e informação é aqui na Paranaíba. Bilhetes de loteria da Caixa terão alerta contra assédio no carnaval. Os bilhetes de loteria da Caixa vão passar a apresentar uma mensagem de combate ao assédio contra mulheres durante o carnaval. A mensagem traz os dizeres: carnaval é festa, assédio é crime. Denuncie, ligue 180. Urgência, ligue 190. A ação é uma parceria com o Ministério das Mulheres. O aviso, que vai estar presente nos bilhetes até o fim de fevereiro, lembra que a Folia é um espaço de alegria, respeito e segurança para todas as mulheres. A parceria do Ministério das Mulheres com a Caixa deve ser renovada em março, quando é comemorado o Mês das Mulheres, dando continuidade às ações de conscientização e mobilização. Além dessa ação com a Caixa, o Ministério promove ainda neste carnaval outra campanha, Se Liga ou Eu Ligo 180, que reafirma o compromisso com a proteção das mulheres e o combate contra a importunação sexual e as violências de gênero. A Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, funciona 24 horas por dia durante toda a semana. Em casos de emergência, ligue 190, um número da Polícia Militar. Com supervisão de Fabiana Sampaio, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes. Olha, muito bem, gente. Retiros religiosos atraem jovens no carnaval. Quem disse que carnaval só se celebra em blocos, desfiles e festas? Muitas pessoas, inclusive jovens, aproveitam o período da festa para descanso e optam por se reconectar com o próprio espírito em retiros religiosos. Esse é o caso da estudante Adriane Lourenço, que vai participar da Confraternização de Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro. Em sua edição número 46, o retiro tem esse ano o tema A Fé Move. A Ação Cristã Abraça e Transforma. A ideia é promover os valores do espiritismo através de palestras, gincanas e outras atividades culturais para jovens com idades entre 11 e 20 anos. Para Adriane, é uma oportunidade de viver na pele seus aprendizados. Uma coisa que faz a gente optar para ir nesse retiro, ao invés de ir para blocos e só aproveitar o carnaval, é uma conexão que a gente sente com a espiritualidade, com a nossa religião. Ao todo, são 22 polos localizados no estado. E de acordo com a coordenadora Aline Videira, o evento ocorre no carnaval porque, na sua avaliação, a agitação característica do período acaba trazendo vibrações negativas. Não que o carnaval em si seja uma coisa ruim, mas as pessoas escolhem em grande quantidade ter experiências ruins com o uso de drogas, o abuso do álcool, né? E a gente estaria ali como um apoio, do ponto de vista espiritual, a essas vibrações. No caso da Igreja Adventista do Sétimo Dia, os retiros funcionam em acampamentos dedicados a estudos bíblicos e exercícios recreativos direcionados à fé cristã. Para o engenheiro civil Carlos André, optar pelo retiro ao invés da folia é uma chance de melhorar enquanto ser humano. Meu desejo é passar esse tempo, que tem um significado tão forte lá fora, para que ele possa ter um significado forte também na minha vida espiritual, no meu crescimento como cristão. E é uma oportunidade que nós temos de passar mais tempo com Deus, em conexão com a natureza, com os amigos, com a família. Também igrejas evangélicas estão programando retiros para o carnaval e vão abrir as portas de templos, colégios e outros locais para encontros. O pastor Alexandre Freitas comenta que estes momentos marcam vidas. Neste local, os jovens estarão ali, todos eles de alguma forma se confraternizando e fazendo com que o carnaval seja uma data muito especial para todos eles. De momentos especiais ao ar livre, em que puderam passar com seus amigos e irmãos. As famílias todas saem fortalecidas. Seja qual for a escolha, a ideia dos retiros é promover experiências fraternas de respeito e igualdade, garantindo, principalmente aos jovens, experiências únicas de conexão com o mundo, além da possibilidade de fazer novas amizades pelo caminho. Sob supervisão de Vitória Elizabeth, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, João Barbosa. Muito bem, vamos falar de futebol. Confira resultados dos jogos de quinta e as próximas partidas de futebol. Quatro jogos encerraram a terceira rodada do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira. O Atlético Paranaense venceu o Santos por 2-1. No Maracanã, o Fluminense bateu o Botafogo 1-0. Na capital paulistana, o Corinthians venceu o Bragantino por 2-0. O Palmeiras foi até Porto Alegre e bateu o Internacional por 3-1. Fim de semana com muitos jogos de norte a sul do Brasil. Campeonato Brasileiro Feminino tem sua estreia nesta sexta-feira com Atlético Mineiro e Corinthians, Palmeiras e América Mineiro. Neste sábado, a bola rola para Bahia e Jacuípeense pelo Baiano. No Carioca tem Vasco e Volta Redonda. No Catarinense, Brusque e Chapecoense. Campeonato Cearense, Ferroviário e Fortaleza. No Goiano tem Goiás e Craque. No Mineiro, rodada decisiva com América e Norte. Itabirito e Atlético. O RT e Cruzeiro no Paranaense. Tem Operário e Curitiba. Pelo Brasileirão Feminino ainda neste sábado, jogam Fluminense e Vitória. Bahia, Cruzeiro, Botafogo e Juventude. No domingo, Campeonato Carioca, jogo que a Rádio Nacional transmite 17h30. Botafogo e Flamengo, pelo Cearense, tem Floresta e Ceará. No Gauchão, Grêmio e Juventude, Ipiranga Internacional. No Goiano, Atlético e Ouvidorense. Pelo Paulista, Palmeiras e Guarani, Ponte Preta e São Paulo, São Bernardo e Corinthians. E pelo Brasileirão Feminino, uma partida, Bragantino e Ferroviária. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. Como vai o tempo e a temperatura? A temperatura agora em Itumbiara, 26 graus. Hora certa. 9 horas e 2 minutos. W é muito mais que um posto pra você. Rede de Postos W. Combustível de confiança e atendimento profissional para deixar o seu veículo com o melhor cuidado. W, o vermelhinho da cidade. 4 unidades em Itumbiara. W1 na Avenida Afonso Pena. W3 na Avenida Castelo Branco. W4 na Avenida Anhanguera. E atenção, o W2 é 24 horas. Na Rua Henrique Soares, próximo ao Bar do Edinho. Aqui você encontra barbearia e conveniência. Vem pro vermelhinho. O vermelhinho da cidade. Completa aí pra mim, doutor. Ford Ridgewell, um novo conceito está se formando. As melhores lojas do Brasil, as mais bem pontuadas na Ford. As melhores em satisfação dos clientes, superiores em performance de vendas e, claro, os clientes mais felizes e satisfeitos. Tudo isso porque temos os melhores produtos e o melhor atendimento do mercado. Ranger, F-150, Territory, Bronco, Maverick, Transit. Toda a linha Ford com as melhores condições do Brasil. E a melhor avaliação do seu usado é na Ridgewell. Venha nos visitar e sair de Ford novo. Ford Ridgewell, certeza de um bom negócio. Desacelere, seu bem maior é a vida. Paranaíba FM. Gostosa de ouvir. Gostosa de ouvir. 92,3. Paranaíba FM. Paranaíba 93. Bom dia, Panda e Gustavo Lima. Hoje eu quero ignorar os seus vem cá. Oh! Eu vou pra cerveja, a cerveja do sol. Vou tapar na mesa dos refrão apaixonado. E quando eu vejo, já tô no seu quarto, Gustavo Lima. Mais uma vez me rendi, essa calcinha de reta. Mais uma noite que eu fiz amor com problema. Mais uma vez que no motel foi 180. Mais 6 ou 180 valer a pena. Cê sabe bem o poder que tem debaixo da calcinha, debaixo da calcinha de rei. Mais uma vez. Que no motel foi 180, mas fez o 180 valer a pena. Cê sabe bem o poder que tem debaixo da calcinha, debaixo da calcinha de Gustavo Lima. Cê tá doido, bebê? Fala comigo, banda. Eu vou na cerveja, na cerveja do som alto. Tô tapado pra um apaixonado. E quando eu vejo, já tô no seu quarto. Mais uma vez me rendi, a sua calcinha de renda. Mais uma noite que eu fiz amor com problema. Mais uma vez que no motel foi 180, mas fez o 180 valer a pena. Cê sabe bem o poder que tem debaixo da calcinha, debaixo da calcinha, vem. Mais uma vez me perdi na sua calcinha de renda. Mais uma noite que eu fiz amor com problema. Mais uma vez que no motel foi 180, mas fez o 180 valer a pena. Você sabe bem o poder que tem debaixo da calcinha, debaixo da calcinha de rei. Você sabe bem, elas sabem bem o problema que tem. Salve de palmas! Manhã Total. Combo de vodka e o pode. Pra quem não ia sair, nem sei se eu quero voltar. Se for meu dia de sorte, saudade fica escondida, eu que não vou procurar. Acordar bem louco numa cidade vizinha, gera preocupar, celular sem bateria. Eu virei o que ela mais temia. Vou mandar pouquinho na foto das amiguinhas dela. Vou andar só com os amigos que ela fala que não presta. Minha vida tá diferente, só programinha indecente. Eu era dela, hoje eu sou delas. Vou mandar pouquinho na foto das amiguinhas dela. Vou andar só com os amigos que ela fala que não presta. Minha vida tá diferente, só programinha indecente. Eu era dela, hoje eu sou dela.